Aí, DJ Rony Moreno, mete o som, põe som, aperta o play, meu DJ. Ele quer.

temos nossa imagem no coração. Amor. E a nossa chama espalhar e o sorriso encontrar. Aumenta o seu beijo. Dói demais meu coração. A saudade vem. MC Mania, a nova mania do Pará. E Daniel das Produções de Curuçá. Sonora da sua vida. Yeah.

Baby. Rony Moreno. Estou sozinha. Estou te amando mais que o normal. Perco

te buscar no infinito do céu. Vou desenhar seu sorriso e guardar pra mim. O preciso eu vou fazer. Nesse amor eu tô viajando. Ah, vou roubar você pra mim. Aqui tá feliz só você. Cheiro que não sai do travesseiro. Me diga,

sempre. Obrigado, meu Deus.